Salve, salve, galera! Boa noite! Você está ouvindo a Rádio Comunitária Aconchego 88,5 FM, diretamente da Zona Oeste do Recife. Eu sou Pri Oliveira, exótica seletora, e está começando o Sessões Exóticas. Sejam bem-vindas e bem-vindos! Esse programa vai ao ar todas as quintas, às 19 horas da noite, com reprise no sábado, às 17 horas. Mas vocês já estão sabendo que agora ele está num novo formato de set musical, né? Na semana passada, preparei um set cheio de baianidades pra gente ouvir e quinzenalmente eu convido seletores e DJs amigues pra botar um sonzinho pra gente também. Lembrando que todos os programas ficam salvos lá no nosso blog, radioaconchego.milharal.org, na categoria Sessões Exóticas, e você pode compartilhar e ouvir quantas vezes quiser. Hoje, quem chega aqui no Sessões Exóticas é um amigo muito querido que eu já tive o prazer de tocar junto e fazer aquela velha batalhinha de sons. E quem é daqui de Recife ou Olinda, provavelmente já ouviu ele tocar no saudoso Mimo Festival. É o DJ Montano, que vem apresentar um pouco do seu projeto Zirigmundi num set super delícia que ele preparou pra gente curtir. Dali Montano, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui na Rádio Aconchego. Salve, salve, Pri. Muito agradecido pelo convite. Muito feliz participar aqui da Rádio Aconchego e do seu programa Sessões Exóticas com Vida. Hoje, trazendo aqui na bagagem o meu projeto Zirigmundi, onde eu apresento uma conversa musical entre o Brasil e o resto do mundo. Eu dividi o set em três blocos e nesse primeiro a gente vai ter Dossel, Afrolícios, Ariana Puello, Balkan Beatbox e a banda Paralela. Oh, yeah. forças vivas da natureza. Licença, Oxalá, Ogum, Xangô, Oxóssi e Oxumaré. Salve Oxum, Nanã e Iansã. E salve o dia 2 de fevereiro, Iemanjá. Proteja todas as cabeças dos filhos teus a toda vez que mergulharem no teu mar. Thank you. Everybody don't stop. Que nadie pare, esto está de muerte, esto se sale. Déjate llevar por este son sabrosón, que esta noche nos vamos de vacilón. Ya retumba esta vaina, radica en tu zona. La reina del mambo nunca te abandona como Rexona ante cualquier persona. Escúchalo bien y luego reflexiona. Estás buscando explicación a todo esto, no podrás asumirlo cuando escuches el resto. No estás soñando, lo que oyes es cierto. Sofocante sensación como el calor en el desierto. Estoy haciendo rap, mi público contento. Es inevitable nací con ese talento, maestro. Hoy por ti lo siento, te piso en el estudio y te aplasto en el directo. Ritmo se vive, ritmo se lleva adentro. Haz lo que te pida el cuerpo por un momento. Muévete ya, no te quedes en el intento. Bailaste rap latino con sentimiento. Así que déjate llevar, déjate llevar. Así que déjate llevar. Déjate llevar. Así que déjate llevar, déjate llevar. Mueve tu cuerpo, no pares de bailar. Así que déjate llevar. Déjate llevar. Así que déjate llevar. Mueve tu cuerpo, no pares de bailar. El mundo es tuyo, la música te lleva. Como el hombre lobo cuando hay luna llena. Con esta mierda bailan hasta las sirenas. El mono, la foca, el ratón y la ballena. Porque mande, mande, que mande. En el mundo siempre habrá esa locura que no tiene cura. En el Caribe mi gente feliz a pesar de su grande pobreza. ¿Quieres saber el verdadero secreto? La salsa, el merengue y unas cuantas cervezas. Toma nota de esta antigua receta. Si quieres puedo agregar unos petas. Pero recuerda, vive la vida loco, que dos días la verdad son muy pocos. Así que déjate llevar, conmigo. Déjate llevar. Así que déjate llevar, déjate llevar. Así que déjate llevar, déjate llevar. Mueve tu cuerpo, no pares de bailar. Así que déjate llevar, déjate llevar. Si soy tu cantante, sí. Déjate llevar, déjate llevar. Mueve tu cuerpo, no pares de bailar. Sabes que yo la pongo lindo, si tengo ganas de cantar. Sabes de dónde soy bonito, soy del son tradicional. La inspiración viene del monte, del reparto y el solar. La guadarraya y el sinsonte, y un traguito pa' final. Así que déjate llevar, déjate. No pares de bailar. Así que déjate llevar. Sígueme, déjate llevar, sígueme. Déjate llevar. Háblame bonito. Así que déjate llevar, déjate llevar. Mueve tu cuerpo, no pares de bailar. Quédate conmigo. Quédate. Tráeme tu calor. Dámelo. Déjate llevar. Sí. Que voy caminando contigo, mamá. Déjate llevar, tú ves. Yo soy tu cantante. Me estoy. In years, but we still glowing like we never knew. We took a decision to have no definition, and our ammunition is to keep our love true. We chose to share a vision more than we envisioned. While this song is playing, I wanna dance with you. We'll be right back. fantasy this morning to see a flower bloom. Words need not be spoken, sleeping souls have woken, and this song is not more than a blooming afternoon. For there is no other, for me you are the mother, a perfect sound of ever in a perfect tune. As night slowly approaching, the sun is set for love, and when I see you smiling, I'm dancing with the moon. Você está ouvindo a Rádio Aconchego, 88,5 FM, aqui diretamente de Recife para o mundo. Eu sou o DJ Montano, convidado de hoje, aqui do programa Sessões Exóticas, da Pri Oliveira. Esse foi o primeiro bloco e vamos para o segundo, com o DJ Dolores, Kátia de França, La Catrina Sound System, Zebra Beach e Captain Planet. Simbora, Zirigmundi! Thank you. estrada de Nazaré, um pouquinho adiantado de Tracunha. Quem vai, quem vem, vai olhar para as crianças. Cruzamento tão estranho, caniço com pé de cana. Corra no atapá, e o ditão logo sumiço. Quem vai, quem vem, baraca, baraca, baraca. Quem vai, quem vem, baraca, baraca, baraca. Quem vai, quem vem, baraca, baraca, baraca. Quem vai, quem vem, baraca, baraca, baraca. Quem vai, quem vem, baraca, baraca, baraca. Casa de pão caindo, não porta vejo a mulher. Saco vazio, mas que se tem de pé. Nas calçadas sonolento, no cochilico espalhada. Quem vai, quem vem, é o avô, a bisavó. Na distância é como gente, é carne e osso. Feito do mesmo barro, me segure no mintalo, no embalo da embolada. Se é branco, se é preto, de perto é amarelo. Quem vai, quem vem, baraca, compara com vaca. Quem vai, quem vem, baraca, compara com vaca. Quem vai, quem vem, baraca, compara com vaca. Quem vai, quem vem. Chuva feminina no sertão bem masculino. Voa no ar, a profissão é liberar. Me revira urubu nas prenhadas, sou chapada. Onde o sol é um fuzil, pipoca é um estando. Se você não me acredita, cavalo levando um tombo. No raço da Catarina, o que veja nossa sina. Enxergo a caatinga, branco o hospital. No raço da Catarina, o que veja nossa sina. Enxergo a caatinga, branco o hospital. Quem vai, quem vem, para cá, para com vaca. Quem vai, quem vem, para cá, para com vaca. Quem vai, quem vem, para cá, para com vaca. Quem vai, quem vem, para cá, para com vaca. Lá em Itapuá. Lá em Itapuá. Paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, paraga, pa madima. Salve, salve! Partindo agora para o nosso terceiro e último bloco, Zirigmundi, aqui no Sessões Exóticas. É um grande prazer, Pri, agradeço mais uma vez. Eu sou o DJ Montano e vamos seguir agora com Benegão e Seletores de Frequência, uma versão do Digital Dubs, Majur, Karina Burr, Chantel e fechando com Negmundo, com Boguinha Dub Remix. Valeu, segue aí, Zirigmundi! Thank you. deserto, como a sede no deserto. Brasileiro nato, isso não vem do branco. Pegando minha cora, Congo, agogô, meu banto. Pra salsar as almas do meu bando, procedo identidade afropop, é o niga da laje. Nas favelas de caleja, sabem, te apresento os meus ancestrais africanie. Africano, índio, riquenho, mexicano, preto, amarelo, pardo, sou mistura, brasileiro nato, isso não vem do branco, pegando minha cora, Congo, agogô, meu banto, pra salsar as almas do meu bando, procedo identidade, afropop, é o niga da laje, nas favelas de caleja, sabem, te apresento os meus ancestrais, africanie. Do rio, friazinha, fria. no fundo de cada um. De ação em ação vive a besta, no fundo de cada um. Sem raiva padece nenhum, aos vivos o que lhes resta. Um prego pregado na testa, ou no pé como foi com Jesus. Mal se arrasta, não se aplica a quem o pranto conduz. Mama fria. Salve, salve, valeu, esse foi o Zirigmundi, aqui no Sessões Exóticas, gratidão à Rádio Aconchego, 88,5 FM aqui em Recife, gratidão por me ajudar também a estar mais perto, a diminuir um pouco a saudade desse lugar, Recife, Olinda, Olinda onde eu apresentei algumas vezes também esse trabalho no Mimo Festival, fazendo discotecagem e projeção de imagem. Também sou DJ residente do Mimo. E é isso, a minha jornada que começou com o festival desde 2015 e depois passando por Olinda. Foi incrível, tenho um carinho enorme por essa cidade também. E grandes amigos que fiz aí através do festival. E é isso, valeu mais uma vez, Pri. Até a próxima. Vida longa aí ao projeto, ao programa Sessões Exóticas, à Rádio Aconchego. Podem contar comigo sempre. Valeu, valeu Recife. Até breve. Rádio Comunitária Aconchego, 88,5 FM.